5, 6, 7 days. Tudo que tem fôlego e respira, ele fez. Os céus e a terra estão sob suas leis. Tudo ele fez. Vejam só vocês. Fez a vida, te deu um corpo forte, mente sã. Caso não vença hoje, ele te deu o amanhã. Para batalhar, sem desfalecer. Te deu a palavra que traz cura pra viver. Proceder, cá entre nós dois. Se você quiser contar pros seus mano depois. Esse tal Jesus, fogo no pavio. Em Jerusalém deixou o túmulo vazio. Esse tal Jesus, fogo no pavio. Em Jerusalém existe um túmulo vazio. Esse tal Jesus, fogo no pavio. Em Jerusalém existe um túmulo vazio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 days. Tudo que tem fôlego e respira ele fez. Esse tal Jesus, fogo no pavio. Em Jerusalém existe um túmulo vazio. Olha que bagunça, veja só o que ele fez. Mudou toda a história e reescreveu as leis. Disse para a morte, devolva a menina. Disse pra você usar o poder que vem de cima. Fez cura no sabadão, milagre de sabadão. E o mano com uma mão, ficou com as duas mãos. Deu aula no templo, irmão. Ensinou os fariseus, não adiantou de nada não. Fariseus são fariseus. Tentaram tirar sua luz, mas só que ele é a luz. Pegaram ele na cruz, mas ele não tá na cruz. Mano, esse tal Jesus, ele é fogo no pavio. Em Jerusalém deixou o túmulo vazio. Esse tal Jesus, fogo no pavio. Em Jerusalém existe um túmulo vazio. Esse tal Jesus, fogo no pavio. Em Jerusalém existe um túmulo vazio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 days. Tudo que tem fôlego e respira ele fez. Esse tal Jesus, fogo no pavio. Em Jerusalém existe um túmulo vazio. All the neighborhood, say what's up and throw it up. Let me see some praise, go away and lift him up. The only one, never had a gun. Make the revolution, the hard work was done. The treasure, better than platinum or gold. Better watch your mouth, cause I'm talking about your soul. Talking about the honor boy, talking about the power boy. Talking about a stronger, better than your head of steroid. If you know the truth, you're gonna be surprised. And if you want to know, now you better recognize. Jesus is the man, his name shines just like a grill. Em Jerusalém existe túmulo vazio. Esse tal Jesus, fogo no pavio. Em Jerusalém existe túmulo vazio. Esse tal Jesus, fogo no pavio. Em Jerusalém existe túmulo vazio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 days. Tudo que tem fôlego e respira ele fez. Esse tal Jesus, fogo no pavio. Em Jerusalém existe túmulo vazio. I'm talking about the price, paid with the blood. Talk about a man. Stand above, shine like a grill. Fogo no pavio. Em Jerusalém existe túmulo vazio.